Brasil, a comunicação jovem do Litoral Norte. Thank you. Azul, a onda mais forte do seu rádio. Café Concerto, a casa namorada da cidade, sempre grandes atrações. Quarta-feira, o Canto da Terra com Ricardo Benetti, o melhor da música sertaneja. Sábado, samba, lambada e muita agitação com o Grupo Cravo. E na sexta e no domingo, a discoteca da galera. E nesta quinta-feira, show de samba com a banda Eco. Café Concerto, a sua diversão tradicional na noite. O Armando da Esquina das Modas ficou louco outra vez. Agora está liquidando a liquidação. Se você não acredita, ouça estas ofertas. Camiseta regata adulto, 1.500 cruzeiros. Conjunto de malha infantil, 2.500. Fraldas pacote com 5, 890 cruzeiros. Mini blusa infantil, 500 cruzeiros. Cueca infantil, 500 cruzeiros. Calcinha de malha infantil, 500 cruzeiros. Além destas ofertas, você vai encontrar muitas outras com preços muito baixos. Temos o nosso crediário em 3 vezes sem juros. Esquina das Modas, no centro da cidade. Costa Azul, a comunicação jovem do Litoral Norte. Mais forte do seu rádio. But I didn't see.

Sua comunicação jovem do Litoral Norte. Você nunca esquece. Azul, a onda mais forte do seu rádio. Horas e 45 minutos. João Mineiro e Marciano, Não Se Bate em Quem Se Ama. Agora eu trago para você uma grande recordação de 1985. John Denver, Don't Close Your Eyes Tonight. 22h46, Costa Azul e você caminhando junto.

a sua comunicação jovem do Litoral Norte. ZYK 709. Rádio Costa Azul. Ondas médias. Ubatuba, São Paulo, Brasil. Para todo o litoral norte. de alguém e me apaixonei. Tenho as marcas da desilusão. Tenho que ter dó de mim. Oh, Stay alive. pra você. É Costa Azul fazendo companhia pra você até a meia-noite. E vamos recordarmos, mãe, de 1984, Cyndi Lauper, Chime After Chime, 23 horas e 21 minutos. Uma boa noite, fique com a gente.